Cê vai sentar na cabeça. Na cabeça. Na cabeça. Cê vai sentar na cabeça. Na cabeça. Na cabeça. Tá gravando já? Tá gravando? Ela vem pro Pantanal e deu pra todos os bandidos. Olha a nossa mãe, até a pilha. O rola deu a tcheca, até fez a nova. É o delay das produções. Essa é a Juliana, a famosa quebra pau. Essa é a Vanessa, a famosa quebra pau. Essa é a Bianca, a famosa quebra pau. Subiu de fã, sentou de cor, reclama mó geral. Essa é a Carlinha, a famosa quebra pau. Essa é a Juju, a famosa quebra pau. O Yuri Martins, ela fortaleceu a nau. Eu vou ter história pra contar. Que na semana eu ia pra missão, no final de semana eu ia festejar. Eu ia festejar. Ah, novinha louca. Se eu falo que eu sou do pó e na minha pica ela vem com a boca. Eu falo que eu sou do pó e na minha pica ela vem com a boca. Vai tomar. Ah, novinha louca. Se eu falo que eu sou do pó e na minha pica ela vem com a boca. Eu falo que eu sou do pó e na minha pica ela vem com a boca. Você vai sentar na cabeça. Na cabeça. Cê vai sentar na cabeça. Na cabeça. Na cabeça. Tá gravando já? Tá gravando? Ela vem pro Pantanal e deu pra todos os bandidos. Olha a nossa mãe, cara até a pilha. O rola deu a tcheca, até fez a nova. Essa é a Juliana, a famosa quebra pau. Essa é a Vanessa, a famosa quebra pau. Essa é a Bianca, a famosa quebra pau. Subiu de fã, sentou de cor, reclama mó geral. Essa é a Carlinha, a famosa quebra-pau. Essa é a Juju, a famosa quebra-pau. O Yuri Martins, ela fortaleceu a nau. Oi, Yuri Martins, porra! Se caso um dia eu me aposentar, eu vou ter história pra contar. Que na semana eu ia pra missão, no final de semana eu ia festejar. Eu ia festejar. Ah, novinha louca. Se eu falo que eu sou do pó e na minha pica ela vem com a boca. Eu falo que eu sou do pó e na minha pica ela vem com a boca. Vai tomar. Eu sou do pai, né?